Super Controle. Let's Rock. Então, estamos começando mais um Super Controle Podcast, dessa vez sobre nosso chapa de ferro, Homem de Ferro Mega Man. É a ferro e fogo, Mega Man! Eu sou o Matheus Siggs e Lanzonete acabou de tirar a minha entrada. Eu sou o Lanzonete e só solto um Hadouken no Mega Man X. Eu sou o Julie e a série X é a que mais me dá fome. Aê! Que é o Frajola e vou largar uma fraca. Eu não gosto de Mega Man X. Nem X, nem Zero, nem nada. Nem Cachorro Quente. Mega Man e Cachorro Quente. Cachorro Quente também não, me faz mal. Eu sou o Fuca e... pobre Sega que não tinha Mega Man, foi criar o Pulse Man. Não. Depois dessa, e-mails, por favor, logo, agora, já. Então tá, vamos a mais uma leitura de e-mails do Super Controle Podcast sobre Parasitismo. Eu e Lanzoné. Olá, again. Sim, né? Todo mundo de férias, né? Só nós aqui trabalhando. Então, antes de ler os e-mails, alguns recados importantes. Primeiro recado que eu queria dar é assim, esse cast foi muito estranho, o de Parasitismo, porque teve gente que gostou muito e teve gente que odiou muito. E não é por causa do jogo, é por causa do estilo de cast, porque falaram assim... Mas Super Controle, o cast que vocês estão gravando, dessa vez está muito sério, muito didático, esse do Parasite, sabe? E aí não teve coisa engraçadinha, blá, blá, tá, está tendo Nova York, alguma coisa, mas não teve aquele papo de sempre. E por outro lado, uns falaram que gostaram disso, sabe, de ser mais didático, de ser explicativo e tal. É que esse cast foi mais uma, digamos, uma aula de biologia misturada com os adendos da GG, né, que ela sabia bastante, como ela já teve site e tal, ela quis expor pra todos o conhecimento dela sobre o jogo. Então, nós que estávamos ouvindo também ficamos até perplexos com o tamanho de informação que ela sabia, né, para a contribuição do nosso querido cast. Pois é, é isso aí que eu tenho a dizer mesmo. Então, não tem como agradar todo mundo, né? Uns querem mais papo, outros querem mais cast. Esse Mega Man de agora vai ser bem mais engraçado, aguardo. Ó, tô com medo desse cast, porque quem jogou o Mega Man foi tu ou um? Sim. E o Julie e o Fuca jogaram até o 5, 6, talvez um pouco. O Frajola o 8, mais podre. Pois é, então, tipo, até o 6 até que dá pra ouvir, mas o 7 e 8 ninguém fez muita força pra jogar todo ele, então. É, só tenho medo de haters, não. De fãs totais do jogo que acham que a gente vai falar merda. É um cast de fãs, né, Mega Man? Pois é. Mas aí que tá a graça do Super Controle é que não é só informação, é também diversão e interação, não é mesmo? É uma trollagem pura, né? Trollagem total. Ó, sim, então, queria dar outra coisa, é assim, o site, ele, assim, as colunas vêm, os vídeos vêm, o cast vem, só que o layout tá um pouco parado, assim, tem umas mudanças que estão ocorrendo, então, precisamos aprender a mexer um pouco mais e tempo, certo? Então, aguardem que tá vindo coisa melhor. Ser bonito e sincero, aguardem. Outra coisa... É, o pessoal andou reclamando do microfone da GG, não esquece, né? Isso foi triste pra nós, a gente tentou fazer o que pôde, eu e o Lanzonete editando. Exatamente. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, nos sumone, por favor. Então não culpem GG, por favor, culpem microfone, certo? Então, muitos e-mails, né? Muitos haters e-mails e muitos ótimos e-mails. Então vamos ler alguma coisa aqui. O primeiro é este aqui. Marcos Bósio de... Fagundes Varela, Rio Grande do Sul. Boa cidade bonita e sincera. É perto de Cotiporã e Bento Gonçalves, terra namorada de Six. Olá, amigos do Super Controle. Conheci o cast esses dias e já escutei todos. Gostaria de saber onde estão os primeiros episódios, pois no site só achei até o 26. Pois é, explicando sobre isso, como a gente falou antes, a gente está em processo de adaptação do site. A gente fez o site novo, o layout todo bonitinho. A gente vai consertar o layout e com o tempo a gente vai adicionando os casts antigos. Mas se quiser ouvir os casts antigos é no dreamcasttumble.com.br. www.dreamcast.com.br. Lá estão os casts antigos, ainda disponíveis para download e os comentários. E em breve, sim, eles vão estar todos no site novo do Super Controle. Como a gente disse, adaptação. Isso mesmo. Ele comentou, ele deu parabéns para o nosso último podcast do Parasite Eve, que foi bom, muito bom relembrar a história e aquela famosa CG do rato. Sobre o que o Six disse do Parasite Eve 2, acho que ele se enganou. O Sebastian da C&A não aparece no jogo. É apenas sua voz e uma propaganda da TV. Aqui vai o link. O que fuder? Eu não sabia disso. Eu nem me toquei no cast, cara. É que estão falando que esse negócio do Sebastian é lenda, sabe? Que editaram depois, né? Porque no jogo original, talvez só no japonês acho que tem. Mas não sei, sabe? Fica aí o vídeo pra vocês verem. Bizarro, bizarro. Meu Deus do céu. Pule nos 24 segundos. Ah, e ele disse que o Parasite Eve 3 ele não vai jogar, pois não possui PSP. Uma pena. E, no mais, gostaria de fazer uma crítica construtiva, que nós já citamos antes que o microfone da GG estava muito baixo e o editor poderia dar uma aumentada no volume dela. Ó, eu sou o editor e digo, se aumentar vai explodir. Então, não é... Não, sério, ia ficar bem estranho, então não ficou legal. Pois é, então não culpem GG, culpem microfone. Abraço e espero pelo próximo cast. É uma a cada 15 dias? Sim, é uma a cada 15 dias. Espere. Próximo e-mail, agora garoto Matheus vai ler. Roda uma menina, sim. Silver Dark, Luciene, 21 anos. Ah, namoradinho do Frajola. Ah, agora sim o Frajola voltou. Agora tá completo. Eu adorei o podcast de Parasite Eve. Pra mim, não foi spoiler. Escutei numa boa. Ainda mais porque a versão que tinha era japonesa. Imagina a tensão de saber as coisas sem poder ler nada. Aqueles ratos do 1 me deram muito medo. Aliás, eu levei muito susto com o primeiro jogo. Joguei pouco o segundo game, que tinha bastante easter eggs. Tem uma carta no laboratório subterrâneo que tem os nomes de Ares e Cloud ou algo relacionado ao Final Fantasy VII. Oh, eu não sabia disso. Verdade. Inclusive, a última arma que é a Gunblade, né, do Final Fantasy VIII, né? Ah, é, isso foi o estado da arma, né? Tem coisa que não sei se é relevante, mas na época do 2 teve um puzzle que ninguém sabia resolver, nem eu, e era de uma porta para enfrentar o mestre. Comprei uma revista que tinha o código só pra passar de CD. E vamos falar, né, quem deu a ideia do Parasite Eve Cast, se não me engano, até foi essa Luciane aí, lá na comunidade. Então, muito obrigado pela ideia, e é isso aí, né? E com a explicação da GG, minha heroína do Resident Evil, pude entender tudo. Agora sim, um abraço pra todos vocês. Bom, então, é isso. Bastante recados também falando aqui. Muito legal a história do jogo. Não conhecia, tô afim de conhecer. Que é isso que, pra isso que a gente faz o cast, né? Pra pessoal jogar coisa boa. É isso aí. Super controle, deleitando, dando ideias até para as produtoras. Veja Marvel vs. Capcom 3 na mesa. É isso aí, né? Então é isso, né? Recados dados, e-mails lidos. E vamos voltar com a dança do Queen SingStar de Lanzonet ao cast do Mega Man. I want to be free. Voltamos dos e-mails, esta vez vamos falar sobre a série do robozinho mais querido dos videogames, Mega Man X, a série X. Então, primeiro, vou ter que perguntar, né, qual o Mega Man X preferido de vocês? Cara, eu vou falar, eu como comecei, admirei sempre o Mega Man, eu via nas revistas, eu queria, quero jogar esse jogo de tiro. E aí, quando como chegou assim? O meu primeiro amor, né, foi o Mega Man X, e até hoje é o meu preferido. Então é Mega Man X1. E vocês, jovens? Mega Man X5, pois o chapa que ex me emprestou, muito bonito, sincero, o jogo tinha membros do Guns. O X6, eu gostava muito, comprei, era japonês. E o X-Maverick Hunter de PSP. Um beijo, difícil pra caramba no início, mas depois viciante de veras. Meu favorito é Mega Man X, porque como o final 8 para o Frajola, amor de pica é o que fica, né? Como o Frajola já denominou antes, ele não jogou a série X? Não, só joguei o 8. O que tu achou do 8, cara? Era o único que me animei a jogar, né? Fica a dica, hein? Não era o meu praia. Preferido é Marvel vs. Capcom, que tem o Mega Man X. Como começou a série do X? Julie, sem piadas. Como todos sabem, ou não, o Frajola talvez não saiba, o primeiro Mega Man data de 1987. Mega Man comum. Tá bom. Quantos tá anos bom. Você tinha em 87, Frajola? Fica a dica, manda. Keiji Inafune, seu criador. Capcom, né? Quem fez o game, né, por assim dizer, licenciou o jogo e é uma das marcas mais famosas do mundo, né, dos games. Diz que não, apesar que eu não jogo muito, muito menos Frajola joga muito. E sabe que Mega Man é um nome que tá aí a vida inteira, né, cara? E sempre que anunciam um novo, alguma coisinha, o pessoal abre a bundinha. Levanta as orelhinhas. É verdade. É que nem... Enfim, vocês entenderam a ideia. Pra mim, acho que Frajola eu preferia Super Metroid. Estou certo? Correto. Então, como acabou a saga do NES no Mega Man, e sim, aí o Kenji Inafune pensou, olha só, estão criando, a Nintendo está criando Super Nintendo, Famicom, Super Famicom, né? Então, ele pensou em continuar a série do Mega Man normal, sabe, sem o X, só que como ele viu que o poder do gráfico, do som, assim, da jogabilidade poderia ser maior, mais bem explorado, design gráfico e tudo, ele pensou, vou mudar a saga, vou fazer um pouco diferente, pro pessoal não acostumar, Mega Man 1, 2, 3, 10, 20, ele pensou em fazer a saga Mega Man X. X porque você passa no ano de 2100XX. Mas esse X não seria um algoritmo não, romano? O X não é, é pra deixar um mistério, né? Tipo que nem o Mega Man, a fase clássica, né? O numeral, Mega Man numeral, ele vai, é 2000XX. Aí o X é 2100XX. Não é que na verdade eles não querem cagar a história, eles colocam isso, o X aí pra não... Melhor maneira. Acho que era X duplo bacon. Eu sabia que ia vir, cara. Eu tava esperando de quem aqui? Eu já ouvi falar isso. Eu curto esse lance, tipo, de ser sequência e não ser ao mesmo tempo, saca? Porque aí não fica tudo interligado, chances de cagar menores. E de ser mais jogos, se tiver bom. Então, vamos começar, né, com nosso amigo Mega Man X, ou 1, que foi lançado em 1993 no Super NES. 93 no Japa. Isso, no Japão. Japão, né? Em 93 o Super NES já tinha 2 anos nos Estados Unidos. E aí ele saiu o Mega Man X. Hoje, olha a loucura, saiu para Super NES, todo mundo conhece a versão do Super NES, depois do remake para SP, mas tem a versão para MS-DOS, sistema preferido de Lanzoni. MS-DOS. Amo! Em 95. Amo. PC melhor plataforma. Ouvi falar PC melhor plataforma, Lanzoni, no passado. Queremos a batalha do Lanzoni do passado com o Lanzoni de agora. O jogo também foi lançado na compilação Mega Man Collection em 2006 para Play 2 e GameCube. Sim, sou. Fuka, sim, como começou a história de Mega Man X? Bom, a primeira coisa é que o X não é o mesmo Mega Man. Tá? Ele foi construído pelo Dr. Light um pouco antes da sua morte. Ultimate Creation do Dr. Luz. Thomas Light. É Ultimate Beam. Então foi a última construção do Dr. Light. E aí ele deixou numa cápsula para que, um século depois, aí o Dr. Cain, Dr. Cain, como vocês queiram chamá-lo, encontrou X soterrado lá e tal, e aí ele pegou o X, ele abriu o X, largou ele, porque a humanidade não estava preparada, ele não estava preparado para a humanidade. Daí ele trancou ele numa cápsula lá e deixou ele pro futuro. Isso. Ele era o primeiro Reploid, né, que os Reploids são os robôs que têm a capacidade de agir e pensar como bem entender. Isso. E aí por isso ele achou, a humanidade não está preparada, eles ficam fazendo essa piada com sanduíches. Internet! Vamos deixar para o futuro. Não, ele tinha medo que o X não se adaptasse bem à humanidade, então ele deixou ele guardado, saca? E aí ele ficou velhinho e faleceu. Dr. White faleceu? Sim. Não se sabe como. E ficou aí, então o que você segue, Fuka? O Mega Man X ficou lá enterradinho. Isso. Aí o Dr. Cain, o arqueólogo, o Dr. Cain ou Dr. Cain. É. Tem a ver com a Bíblia? Pode ser, dizem. Cain e Abel. Acho. Então ele descobriu o X lá enterrado e aí acordou o X. Porque ele achou uma documentação que o Dr. Light tinha deixado e tal. Aí ele leu sobre o X e aí ele acordou o X. E depois o X foi replicado, né? Que aí surgiram os Reploids. Os Reploids são réplicas do X. A tecnologia que ele achou, né? Do X, que ele se emocionou, que era um negócio estupidamente poderoso. Ó, sim. Ele replicou e fez outros robôs que eram os Reploids. Isso, que são todos cópias do X. Do X. E entre eles, o mais foda que era o Sigma, né? Que era o Reploid perfeito. E que fim deu o Mega Man do Mega Man? Do NES? Não se sabe. Não se sabe. Pergunta seja enviada a Capcom. É. Então, o Cain criou o Reploid seguindo anotações que o Dr. Light deixou, né? Só que aí depois de um tempo, por por razões desconhecidas, que falaremos a seguir, eles, esses Reploids começaram a agir de maneira estranha e atacar os humanos. Olha aí o perigo. E aí nisso... Chamados, e aí, então esses Reploids que começaram a atacar os humanos foram chamados de Maverick. Isso. Esse é um V8? Tipo Lanzoni, eles se mudaram seu próprio nome. Ah, você é o Maverick. Sim. Né? Então o Dr. Ken, preocupado com a situação, ele criou um sistema de defesa, assim, uma equipe, liderados por Reploids, chamados de Maverick Hunters, para tentar combater essa ameaça. E esses Maverick Hunters são liderados pelo Sigma, que era o Reploid mais avançado, ele era melhor que os outros. E aí ficou líder dele, né? E o X também entrou. Ele também fazia parte do grupo dos Maverick Hunters, tá? Por quê? Porque ele entrou. Por causa que ele se sentiu culpado, porque ele foi o primeiro Reploid. Mavericks do mal, matando as pessoas, né? Acelerando. Não, violenta, violenta. E aí ele pensou, é tudo culpa minha. Sim, agora eu vou lá matar todo mundo porque é culpa minha. E aí essa é a razão de lutar. Isso, isso. Tá, então assim, né, tipo, aí já dá pra perceber que a série X tem um tema mais adulto em relação à série Mega Man normal, que a série Mega Man normal tem um vilão pré-estabelecido, que é o Dr. Willy, que cria novos... Que cria dominar o mundo. É. Sim. Então já tinha uma temática mais adulta, com culpa... Morte, declarada, enfim e tal. Então, os Maverick Hunters conseguiram manter a paz, conseguiram estabilizar um pouco essa ameaça dos Mavericks, até que nosso amigo Sigma virou um Maverick. Ele ficou louco. Ele disse, O quê? Estou louco. Why? Então o X, como o Julie disse, que já era um natural pacifista, ele era da... Ele curtia a natureza, né, meu? É. Ele queria paz. Todo mundo, Tony da Gator. Que seria uma Gator? Então aí ele... O link está no post. Tony da Gator. Aí então ele é um Reploid chamado Zero, entra na história e ele assume a liderança dos Maverick Hunters. E aí junto com o X, né? O Zero era um Reploid. Né, com passado desconhecido, ó, mistério. O mistério do Zero. Aí ele tava lá, ele era maligno. Sou maligno, Knuckles. Aí ele, uma hora ele começou a pensar e agir de forma própria. E ele, por que eu sou do mal? Aí ele começou a agir de maneira mais correta. Aí virou do bem. O Zero não é o cara do Mega Man normal, vermelho? Não é Proto Man. Mas é o equivalente ao Proto Man. Isso. Está presente no Marvel vs Capcom 3. Um beijo. Sim. Tá, essa é a história do Mega Man X? É, essa é a premissa pro Mega Man X. Ah, tá. Onde vocês viram isso? No livro do manual do jogo? Sim, no livro que a gente ganhou da Capcom. Isso. Ah, bom. A Capcom mandou exclusivamente para o Super Controller. É, a gente pediu. Porque essas informações não são todas dadas no jogo, né? In-game, no SNES. Não são. No caso, assim, né? A premissa do jogo é assim, o Sigma, né? Como tava do mal, ele pegou 8 Mavericks, os mais poderosos, e criou uma rebelião. Começou a matar todo mundo. Isso aí. E aí, matando fora todo mundo, o Mega Man X disse, Eu sou do bem, mas assim também não dá pra ficar. Não, vou ter que ir lá, né? Não dá mais por MSN. Vou ter que ir lá. É. E aí ele foi matando todo mundo. Tipo Júpiter, né? Agora chega. Quando o Mega Man X se enfurece... Ele saiu de casa, né? Foi pela rua, que é a primeira fase na rua, né? É verdade. E começaram a atacar ele. E foi indo. O Jala se identificou nessa... Então isso forma o cenário para o Mega Man X1, isso, né? E aí vai indo, né? Os chefões que tu enfrenta, no caso, são um desses 8 Mavericks mais poderosos. Isso. Que tem a ver com a história mais tardada. Tem sequência aos chefes ou vai por qualquer um? Tem a clássica manha, né, do Mega Man. Começa no Pinguim. O Mega Man X1 é pra começar no Pinguim. Eu começava na fase da Avestruz. Tem Avestruz. Ostrich. Tem? Sei lá. Que acho que tem. Não, Storm Eagle. Storm Eagle. Eu começava que era mais fácil. Era um pássaro. É porque como ele fazia os voos rasantes e desviava, a apelação era ir longe da tire. Quando ele fazia a ventania, tava mais perto do centro da fase. É, tem alguma... Eu matava o Pinguim. Que era só ficar aqui, é que na pulando real... em cima e tu conseguiu o dash, né, na fase dele. Exatamente. Tu pulava em cima e dava tiro nele. Aí quando ele se escorregava, aí era só meter... É tem aquele esquema clássico do Mega Man que tem a sequência certa pra tu corrigir. É. Não é a sequência certa, é uma sequência que torna indicada. Um pouco mais fácil. Mas é indicada, isso. Indicada. Não. O primeiro chefe, eu não consegui matar, mas na sequência correta seria o Lout Octopus. eles têm aquela sequência, né, que nem o Fuka falou, indicada, que daí a graça do início do jogo, dos velhos também, era tu descobrir qual era a fraqueza de qual, né? Ah, isso, eu peguei, isso, eu matei isso. O Homem-Árvore, agora vou lá matar o Homem-Serrote. Lembrando que na época não tinha Game Facts, né? É, e aí, confesso, né, joguei Mega Man X no deslumbre quando chegou na locadora, porque tinha numa revista e tinha a sequência certa, segui aquela sequência sempre. Mas tem um ponto fraco, por exemplo... Aí com o poder do gelo tu vai e congela o outro, com o poder do fogo o outro cara pega fogo e morre com seus tiros. E se tu acerta a fraqueza do outro, tu mata eles muito fácil. Muito fácil. Por exemplo, o Launch Octopus, acho que esse é o nome, ele, se tu vai com aquele poder que corta lá, ele, tu corta fora os tentáculos dele e ele nem te dá tiro quase. Basicamente mata ele em 10 segundos. Assim. Muito rápido. É, e assim vai indo na sequência. Né? Mas tem a sequência indicada lá. E o último sempre é o Sigma. Isso, sim. Que tem o lance da história tria, que tu tá lá falecendo e chega o Zero e te salva. Mas o Zero não era do Evil? Mas aí que tá. Ele é o Knuckles, né? Na verdade, ele não era bem do mal. Ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói. Ele foi caçado. Ele era o Ikki. Tem que ter, sempre tem alguém, né? Sempre tem. É. Vegeta Feelings. Sempre tem. Vegeta Feelings. Tem. Então, ele também foi caçado pelos Maverick Hunters. Aí ele foi caçado, ele se defendia, ele matou muita gente. Olha a loucura, né? Isso é clássico da série X, começando agora. Todos os Mavericks são baseados em organismos vivos. Geralmente, quase todos animais, né? Mas com a aparência de humanoide. Mas quase todos são animais. Enquanto a da série clássica era, sei lá, homem... pedaço de madeira, homem Cutman. Fogão a lenha, homem tesoura, homem ali tudo, era, né? Todos animais, né? Então cada um tinha um nome robótico com um animal, tipo lá no Choctobus, Armored Armadillo, entre outros. Uma coisa interessante, acabou de falar das fraquezas dos chefes, né? Que é mais fácil de matar, mas também muda as fases. Por exemplo, se tu terminar a fase do pinguim, né? A primeira, a fase do Flame Mammoth, que é de fogo, entre aspas, né? Que deveria ter luz de lava... está completamente congelada e é muito mais fácil. E também tem a do Storm Eagle também, eu acho que tem vento, né? Tem vento. Se tu não faz não sei o que lá, não tem mais vento e assim vai indo, né? Olha. Se não me engano, ou é o contrário, né? Na fase do Storm Eagle, se tu derrota ele, tu vai jogar de Spark Mandrill para de dar choque no chão. Exatamente, isso aí mesmo. Quando tu derrota o Storm Eagle, a nave dele cai e destrói o sistema de eletricidade da fase. Esse lance vem desde o Mega Man do NES, né, cara? O primeiro jogo a ter essa sequência tanto faz, né? Vamos primeiro aqui ou ali. Dá uma liberdade pro jogo, né? Não é verdade. Interessante isso aí, é uma coisa que na época era... Era novidade no NES e depois no Super NES, tem muito jogo E meio que pra pegar uns certos itens, tipo Heart Tank, essas coisas, tu tem que fazer essa sequência meio certinha. Que tá cheio de item, né, secreto. Que nem tem lugar que tu não alcança, aí tem que estar fase inundada pra tu alcançar e tal. Pra te virar, digamos, 100% o jogo, tem que fazer na sequência certa. Isso mesmo. Ah, tá. Pra pegar, mais fácil de pegar os itens também, porque às vezes tu vê um item lá e tu não tem o dash, por exemplo. Tem o tiro, o que corta, que eu lembro... Ele vai e volta, né? Ele vai pra frente. É tipo, volta. É um bumerangue, E aí, se tu tem os itens lá em cima, tu pula, tu dá um tiro, ele pega o item pra ti. Tem os itens clássicos, né? Tipo, o sub-tank, né? Isso aí tem dos Mega Man comum? Tem, mas é mais limitado. Tá. Tem os Energy Tank, que eu sei. Isso. Tem o clássico, né? Cada chefão que tu mata, tu ganha o tiro dele, né? Isso, tá. Tu pega o poder dele, né? E aí tem esse lance, tem o sub-tank que aumenta a tua vida, tem o Energy Tank, que é mais uma vida cheia. Os sub-tanks, que na série X são 4, normalmente são 4, que tu encontra escondidos pela fase, são sub-tanks que quando tu tá com a tua barra de energia cheia, tu pode continuar pegando vida dos carinhas que tu mata, que tu vai enchendo os sub-tanks. Porque aí se tu tá morrendo lá no chefe, tu vai pro menu e tu usa a energia do sub-tank e tu recupera a tua energia. Isso aí facilitava muito lá no final. E tem os itens clássicos, né? A parte do capacete, tem a armadura que tu tem uma armadura especial que o Dr. Light deixa escondido pelas fases. Isso. Que quando tu encontra elas, aparece uma cápsula do Dr. Light explicando que essa parte da armadura vai ajudar o X a fazer tal coisa e tal. Ah, aparece o holograma ali. Aparece o holograma do Dr. Light. Ele deixou no passado, né? X é você. Uma mensagem gravada. Ah, tipo, só. Você achou essa parte, vai colocar no X. Você alcançou aqui. O capacete serve pra quebrar as pedrinhas. É um negócio assim. É, um esquema assim. É. Aí então tem a armadura que ajuda tu a quebrar pedras que antes tu não quebrava, ajuda tu a ter um dash, pular mais alto, ficar na parede. Coisas clássicas dos Mega Man. Coisas sabe como é que funciona. Vai ganhando mais itens, tipo, tu consegue carregar mais o teu tiro, essas coisas assim. E esse tem uma coisa especial que foi o primeiro a ter isso, né? Que depois nas outras partes do X teve várias dessas homenagens. Esse tem o Hadouken. Do Ryu ou do Ken? do Ryu. O que você disse? Essa Mega Man X tem Hadouken. Hadouken? Sim, Hadouken. O que foi que você disse? É novidade, olha a loucura, né? Pra conseguir ele, tem que ir na fase do armadilo. Anota aí, Kiz, anota aí. Anota aí. Depois de derrotar os 8 chefes, ter pego todas as armas e os 8 hard tanks. Impossível, ter pego, né? E ter cheio não. Os 4 subtanks. Não é impossível, não é difícil. É bem fardado. O difícil é tu ter tudo, né? Tu chegar no final do jogo. Talvez tu chegar no final do jogo. Aí tem que ir no final da fase, no local acima da porta do chefe, onde tem uma recarga de energia. Tem que fazer isso 5 vezes. Tem que ir lá, sair da fase. Chegar lá, sair da fase. Botini, como eu consigo tudo, Botini? Calma, você pode voltar nas fases. Tu mata o chefe, mas o jogo permite que tu não volte na fase. Start select, sai da fase. Então aí tu tem que fazer isso 5 vezes. Aí na quinta vez aparecer uma cápsula do quê? Doutor Raito vestido de Ryu. Opa! Sim, aí ele fala um negócio nada. Não é vestido de Ryu, é só com a bandana. Não, ele tá com o kimono? Ah, bom. Sim. Ali, ó. E aí ele diz. Frajola, meu amigo. Frajola é você? Pega o que lhe pertence. Aí tu pega o Hadouken pra dar, ele tem que estar com a vida cheia, né? Toda cheia, e a meia lua pra frente e Y. Ó, oh, toma aí. Tiro. E ele fala. Foi a emoção toque. Do mundo. Pra falar toque! Sim, tem o jogo é preferido. É homenagem ao macaco de Lanzoni. Sim, meu macaco preferido. Filme de Lanzoni, montagem já. Tá, enfim, tem isso aí, né? Que depois das outras séries X foi a deriva. Foi nas outras versões. No X2 tem o Shoryuken. No X3 tem o modo versus, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Olha aqui, ó. Curiosidades. O Capcom Senior... O chefe da Capcom na época, o vice-presidente, no caso. Eu. O Joseph Morici. Não é, Morici. Morici Ramalho. Falou, quando saiu as primeiras imagens de Mega Man X, ele disse, esse aqui é o Super Mega Man. Quê? Super Mega Man é o nome desse porque aqui. Porque era na modinha, né? Super Nintendo, Super Sim. Mario Super, Kart, Super Mario, igual Super lá. Street Fighter. Street Fighter 2. Aí perguntaram pra ele, como é que vai ser esse Mega Man novo ali? Se vai ter muito mais memória e vai salvar na fita. Que? O que o cara falou é por não, isso aí. Não tem mais password. Daí todo mundo achava que não ia ter password, mas no final, mesma coisa tem, que eu não entendi. Tem também. Entendo. Tá louco, hein? Peter Molyneux fazendo escola. E depois daí, do X, tem a continuação do PSP, talvez. Não é o mesmo jogo, não é? É, não sei. Deixa que eu resolvo esse problema. O do PSP é nada mais nada menos que um remake chamado, ganhou um subtítulo, Maverick Hunt. Que é a mesma coisa? Tem algumas diferenças. A história... É praticamente a mesma, Sim. Só que tem algumas mudanças. Algumas diferenças. Primeiro, os itens clássicos, Dash, não, e os outros, capacete, não estão nos mesmos lugares. Ah, só mudou o lugar. Mudou o lugar. Olha! Segundo, o Buster do Zero agora dá uma Neo Explosão Vermelha. Não dá só um tirinho grande. Toque. O toque, só não dá o toque. Que mais? Tem Hadouken sem toque, é Hadouken, né? Sim, é Hadouken. Só que aí mas é a voz do Ryu? É a voz do Mega Man. Mega Man, que é um menino. Mas ele fala Hadouken. Hadouken. E tu pode salvar o jogo, na versão do Super NES, tu pegava o Hadouken, mas tu não podia salvar. No PSP tu pode. Só que tu só pode dar o Hadouken, se eu não me engano, com energia cheia, né? Ah, isso mesma mesmo. Coisa, então. O que mais? Temos animes bonitos. Para introduzir a história? Sim. Não apenas introduzir e o final, mas também apresentando os personagens e um OVA chamado The Day of Sigma. Eu não sei você, Kies, mas eu adoro introduções, que deixa tudo melhor para depois. Pra o que você acha de introduções? Depende por onde vem. Ah, bom. Tá, mas esse OVA aí é a história pré, como o Sigma ficou evil, assim? Sim. Isto. Oh, bacana, isto. Hein? E também... E temos também a melhor coisa do jogo, que é tu pode jogar com o Vile depois de que tu vira o jogo. É. Quem mais, é Vile? Vile é um personagem Lilás. Que está na história. Lilás. Lilás. Ele é o, digamos, o braço direito do Sigma. Braço direito do Sigma, exatamente. Na série X. Nem sempre ele aparece, mas ele tá tem, na história, né? Ele tem mais de 40 poderes diferentes. Muito bonito e sincero. E a historinha, claro... É diferente. Vá. Ah, mas mostra outra história. É como se fosse do ponto de vista dele. É, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Esse cenário que tu pode jogar com o Vile... Ah, não é o jogo todo. Barra, Vavá, não. É quando tu termina o jogo, vem essa opção. E Sim. É um cenário... What if? É um cenário alternativo. Ah, tá. Você, ele e tal. Tanto é que aparece até o ícone do jogo, que nem aparecia o Mega Man, aparece a fotinha do Vai. Isso, a ideia do Inafune de fazer o Maverick Hunter era um remake dos seis primeiros jogos da série X, que é a que falaremos ao decorrer do cast, é o que interessa na série X. Então eles se tornaram mais sólida a história, mais... fecha mais, tem mais diálogos e tal. Sim. Ah, é isso aí. Só que, se tu vai analisar, tipo assim, ah, tem o remake do 1, vou jogar o 1 e vou jogar o 2 normal, vai ter coisas bizarras, porque tem coisas que eles falam no 1 que não acontecem no 2, no 3, no 4, porque eles, o Inafune ia fazer, ia deixar, mas aí, problemas com a chapa Cápsula Capitão, Corporation. Capitão Comando. Toma aí, Buda Galáctica. Não rolou, ele só conseguiu fazer o primeiro. Então e parece que dá erro de continuidade e tal, na verdade não, ele tinha ideia de fazer. Mas tudo. O Cage Inafune tem problema com o Capcom, hein? Não, pois é. Tá, e falando em encerramento, e o final da história do X, como é que termina assim? Ele derrota o Sigma. Na fase final, antes de chegar no lugar final e tal, ele vai. O X tá preso, o Vavá prende ele lá, o Vile, e aí ele vai levar um tiro final. E o Zero se joga na frente e leva o tiro, sabe? Chorei, Zero fica pela metade. Zero pega pedaços. Aí. Toma essa, Pico. Ele, eu te salvei. É, e aí depois o Mega Man é liberado por causa disso aí e tal, e aí o. Aí ele pega nos braços, mostra uma ceninha lá, aquelas figurinhas que apareciam no Super NES, PCP. Com diálogos em legenda. Olha aí. Não, já vi isso, cara. E aí ele fica com o metade do Zero nos braços e o Zero diz, ah, vai derrotar, salve a galera aí e tal. Vai lá. Essa coisa ali. E aí ele vai lá e derrota o Sigma. Sigma, né, o Darth Vader do Mega Man? Sim. Normalmente, isso aí é clássico da série X, o Sigma aparece em um milhão de formas possíveis. Na primeira, ele é uma cabeça gigante. É um robô, uma cabeça robô gigante. Isso. Aí ele derrota... Tu sobe num elevadorzinho? É, tu derrota a cabeça dele. Tá. Depois tu sobe no elevador... Aí tu encontra ele e o cachorro dele. É, tu enfrenta o cachorro dele. Tu enfrenta o cachorro dele, antes ele fica só vendo. Aí depois, assim, é uma homenagem ao Rush, né? É verdade. Mega Man original. Toma verdade, aí. Pior. E ele ali lasca. E aí depois, quando tu derrota o cachorro, ele o Sigma está com uma capa, assim, braços cruzados. Ele tira Walter a capa... Mercado. Agora chamarei os meus de tipo. Ele tira a capa e ele puxa um lightsaber pra lutar contigo, sabe? Lightsaber verde. Mas tinha manha pra derrotar ele. Sabe, primeiro ele corria, depois ele dava aquele espurro diagonal, tu ficava num cantinho. Sim, e ele tem ele que tira. Ele tinha uma garrinha tipo do Vega também, saca? E se tu dava o Hadouken, matava ele na hora. Sim. O Hadouken, esqueci de comentar antes. Mata na hora, né? Todos. Todos, exceto vilões que não morrem. Tipo, tem umas partes do jogo que tem a ver com a história. Por exemplo, acho que a primeira vez que tu enfrenta o Vavá, tu não tem como matar ele. Tipo, ele escapa. Ele foge. E tu dá 2, 3 Hadouken nele e ele não morre. Então daí tu vê que... Mas o Sigma, tu acerta uns se tu conseguir, né? Porque... Ah, cara, ele até dá bug no jogo, ia ser mais legal. E aí ele é derrotado e aí a paz volta para o mundo. Sem até Mavericks. O Mega Man X2. Então, só finalizando, o Mega Man X1 vendeu 1,6 milhões de cópias até 2008, incluindo a versão de PSP. E foi bem recebido, né? Todo mundo gostou do jogo. Todo mundo curtiu, o Mega Man X é clássico, né? Clássico. Todo mundo fala, comenta, pelo menos jogou, ouviu falar. É, eu, apesar de não ser muito fã, joguei. É. Então, senhor Matheus, o senhor pediu o que acontece depois, está tudo salvo, tudo bonito, então... É o que eu quero saber. É, isso aí. Por que tem X2? Pois é. Então, em dezembro de 94, é lançado nos Estados Unidos e no Japão, Mega Man X2. E em julho de 95, na Europa, sai. Olha a loucura. A loucura. Então, senhor Matheus, 6 meses depois que o Sigma foi derrotado pelo Mega Man, pelo X, né? Os Mavericks não tinham sido totalmente eliminados. A ameaça principal, que era o líder dele, ser derrotado, mas não tinham sido controlado tudo. Tudo ainda estava um pouco de desordem no mundo. Ligado, império, hein? Tá? Então, um grupo de Mavericks foi localizado numa fábrica abandonada e o X mobilizou os Maverick Hunters para ir lá na fábrica. Só que era um truque para enganar os Maverick Hunters, porque aí ocorreu um ataque na cidade. Burro, né? Sim, é. Tradicional. Mocinhos começam burros e depois salvam o dia, né? Então, um novo, digamos assim, um triunvirato chamado The X-Hunters. Foi criado porque eram caçadores do X, então era o pessoal dos Mavericks lá, um grupinho se formou pra caçar o X, os Mavericks restantes. Olha aí, cara. Então o X foi lá derrotar eles de novo, né? Só que dessa vez, esses X-Hunters tinham pedaços do Zero, que tinha sido destruído. Olha lá no, ali, lá no Mega Man. Destruiu e sumiu, ficou em pedaços. Isso, é, ficou em aberta a história, na verdade. Sabe? Sim, tá. Então eles diziam que eles estavam com pedaços do Zero com eles. Aí então o X, vou salvar meu amigo. Ah, não, meu amigo, os pedaços do meu amigo. Isso. Imagina a situação real agora. É. Lanço Neto e Frajó. É. E o Frajó está falando pouco, que jogou pouco, já acha os pedaços de Lanço Neto. O que faria? Meu amigo Lanço Neto faleceu, doou os órgãos. Quero de volta. Mais ou menos assim. Então a história, ele vai lá, derrota esses três X-Hunters, aí depois ele descobre que o Sigma ainda está vivo. Veja. Está vivo, reconstruído e tal. E aí ele acaba derrotando ele novamente. E a paz... Novamente. Aprendendo. Tá. Só que um detalhe diferente desse jogo é que opcional, claro que isso é importante pra te virar, pra ver o final verdadeiro, é encontrar as partes do Zero que aqueles Mavericks diziam que eles tinham as partes. Eles deixam as partes nas fases? Tipo... É, tu tem que achar elas. Tu pega com o chefe, tu tem que derrotar eles e achar os pedaços. E mesmo o esquema do X outro, né? Tem que pegar as partes, tipo armadura, o dash, isso aí. Tem, né? Também, tem armadura também, tá? É tipo o Kratos, que ele perde as coisas do nada. E é normal, é, mas é isso aí. Tá. E aí então, quando o final completo, tu precisa achar as peças do Zero, aí tu leva elas pro Dr. Kane, e aí quando tu vai derrotar o Sigma, antes de derrotar o Sigma, tu luta com uma cópia do Zero, que eles tinham feito uma cópia do Zero, sabe? Só que aí tu apanha lá, porque o Zero é poderoso e tal, só que aí quando tu vai ser derrotado pelo Zero, aparece o Zero True. O Zero True. Vamos aí. E aí ele derrota o Zero Fake. Isso aí tá parecendo Akuma, Shin Akuma, Ryu, Evil Ryu. Akuma e Shin Akuma é Capcom cagadas. Na verdade não existe o Akuma normal, só o Shin Akuma. Shin Akuma, né? Então esse Mega Man, a forma clássica dos oito, as oito fases pra te derrotar. Aí então, além dessas desses oito chefes pra te derrotar, tem os três farinhas, que é o Ezio, o Serges e o Violent. Serges, por quê? Não, os nomes deles. E aí só depois disso que aí tu pensa assim, derrotei os três, o perigo acabou. Aí o jogo continua, aí você descobre que o Sigma que está por trás disso tudo. Quem então, reconstruiu o Sigma? Os Mavericks que sobraram. É, ele acaba se reconstruindo. Tem engenharia mecânica na Ulanda. Senai bombando aí, Mega Man, todo mundo fazendo cursinho. Senai engenharia. É, então esse Mega Man segue o mesmo estilo de jogo do outro, ele tem a armadura secreta que eu tinha achado, tem o subtanks também, tudo igual. É o Mega Man, outros chefes e tal, as fases que mudam também. Tem uma sequência certa. E é só um game, né? Mega Man X2 não tem remake, não tem nada. Não, esse não. Esse só saiu no X Collection, no Play 2. Que é a mesma coisa, né? Não tem mesma diferença. É exatamente igual. É, tem música pouco melhorada, né? Isso. Texturinha aí. E ele também tem uma coisa, uma homenagem da Capcom, semelhante ao Hadouken no X1, que dessa vez Julie é o Shoryuken. Ah, falado antes. Que daí tu consegue, agora não tem infos como tu consegue, mas no fim é a mesma coisa, né? Dá o Shoryuken e aí o cara morre com... Sim, é um Shoryuken, mas exatamente. Mas é mais difícil acertar, né, do que o... É o comando do Shoryuken. E qual é a diferença do X1 pro X2? Não tem muita... Assim, aquele lance das armaduras que no X1 não tem. Então algumas curiosidades do Mega Man X2, tipo assim, que a batalha final, ela é num cenário normal do jogo, tipo, não tem um cenário específico pra isso. Por isso que te dá a ideia que quando tu chega no castelo lá na fortaleza dos X-Hunters, tu pensa que terminou o jogo. Na verdade, tu volta pra um cenário que eu não lembro qual que é agora. Nesse Mega Man que tu começa a aprender um pouco do passado do Zero, que antes tu não sabia de nada, começa a entender um pouco dele e tal. No mapa, onde tem um menu pra tu escolher os chefes, né? À medida que tu vai derrotando os chefes, vai mudando coisas no cenário, tipo, a lava do vulcão não aparece mais. Tipo o Mega Man X1, né? Essas coisas assim. Umas coisas assim. Não, mas inclusive na fotinho do mapa, no menu. Ah, tá, legal. Olha aí, olha aí. Que tem tipo uma visão do world map, assim, fica mais fácil pro cara saber, né, em qual entrar agora, né. E é considerado que um dos três X-Hunters, o chamado Serges, seria a reencarnação do Dr. Willy. Por quê? Porque ele comenta que ele conhece os Zeros. Mas não é oficial, é liberaram, sim, é ele. Não, a Capcom nunca confirmou isso. Deixou. Mas ele fala no jogo. Ele, sim, ele comenta uma coisa no jogo que ele reconhece o Zero, sabe? Por que isso? Tipo de, bah, por que o Dr. Willy em relação ao Zero? Falaremos mais tarde do Metacast. Agora, depois do X2... Lanzonete. O que acontece depois do X2? É lançado um X3 vezes bom, um Mech-X. Um trilegal. Mega Man X3. Saiu em dezembro de 95 para Super NES. E o primeiro da série que saiu para a geração 32-bits. Saiu para Saturno e PlayStation 1. Saiu para PC também. E em 2010 saiu para celular no Japão. Veja, bomba bimba. Inclusive, fica uma curiosidade, todos os Mega Man, do 1 ao 4, 5, se não me engano, ou só os três primeiros, me corrijam fãs, saíram para celular. E a história é a seguinte, temos a Doppler Town, que entra em colapso, por causa da revolta Maverick liderada pelo próprio Dr. Doppler. Mas o que é isso? Como assim? Na própria cidade é uma revolta causada pelo Dr. Doppler. Quem é Dr. Doppler, Zoni? O que aconteceu? O Sigma está vivo, o que é isso? Bom, vamos ver aqui. Dr. Doppler fazia as pessoas do mal, fazia os reploides do mal virarem do bem. Os Mavericks. Olha ali. Enfim, só que estava acontecendo essa revolta na cidade do Dr. Doppler e todo mundo estava suspeitando dele por causa dessa experiência com o neurocomputador. Daí o que acontece? Nossos amigos X e o Zero vão enfrentar os Mavericks. E a partir dos dados dos Mavericks capturados, que foram analisados pelo Dr. Ken, eles localizaram o Dr. Doppler. Que foi descoberto que o Dr. Doppler foi manipulado pelo, adivinha só, vírus Sigma. Outra vez, Sigma atacando. E foi e graças a essa invasão do vírus Sigma, que manipulou o Dr. Doppler, ele foi induzido a fazer um novo corpo para abrigar o Sigma, no caso. Detalhes que eu tenho do Mega Man X3. Super NES, o classicão, normal, né? É, mesmo tipo de gráfico, mesma coisa que os outros, né? Ah, uma curiosidade. Todos os Mega Man X pra Super NES, cada um trazia um chip especial. Isso. Que era feito só pra ele próprio. Não era muita diferença do efeito dele em cada um. Não era nada lá grandioso. Isso mesmo. Mas era um chip especial pra cada versão do Mega Man. Lembro que no início, nos primórdios da emulação de Super NES, não era possível rodá-los. Bah. Aí só depois, tá? Bomba bimba. Sempre os emuladores salvando vidas. Mas a minha curiosidade, eu vou citar para a primeira vez que saiu para 32 bits. Foi o primeiro a apresentar animes na abertura e para os chefes, o Mega Man X3, na versão Play 1, Saturno, isso e PC. Play 1, tu lembra quem tinha esse jogo, Frajola, que agora saiu e foi mijar? Tu lembra que era muito lento? Sim. Para ler... Loads intensos. Não entendo isso, sabe? Frajola. Sim, eu tinha pra Play 1. Eu lembro que o load era tri demorado. Era. O início do Play 1 era todos assim, né? Essas mudanças aí de 2D... Não, acho que eles não sabiam usar mesmo o hardware. Não tinham... Todos os jogos de luta da Capcom, aquela época, era demorado. No Play, né? No Saturno, tu lembra que era rapidão. Né? O Saturno tinha aquele cartucho nos pontos. É, no Saturno era melhor que no Play, é verdade. Que nem o Julie falou, Mega Man X3 e Super NES tinha um chip que, tu compara o 2, X2 com X3, era muito avanço gráfico no Super NES, tirava leite de pedra. Foi inclusive o último Mega Man X, né? Isso, Super NES, né? Foi o fim da geração 16-bits. Olha, Mega Man X. Pra citar. É que não tem muito o que falar, porque na verdade Mega Man X do Super NES foi feito um que é a revolução do NES, né? Isso. E daí o X2 e o X3 meio que se basearam no 1, assim, né? Isso. Não, a história mudava, mas o jogo era praticamente o mesmo, né? Aquele esquema de chefe. Mesmo esquema de hard tanks, sub tanks e afins. E o X3 tinha, né? Como o X1 teve o Hadouken, o X2 teve o Shoryuken, o X3 tinha o modo secreto que era o Versus. Tu podia jogar um Mega Man contra o outro e blá blá blá blá blá. E com o Vital em homenagem a Street Fighter também. Mas esses jogos do SNES são bons, né? E... Então tá. Vale a conferida. Super NES foi uma era de Mega Man bons. Pena que teve poucos, né? Teve o 7, enfim, mas aí não vamos entrar em detalhes. Exatamente. Forte. Então, Mega Man Battle Soccer. Um abraço. Então, falamos dos jogos de Super Nintendo do Mega Man. Vamos passar para a geração seguinte. Nosso chapa PSX. O avanço. Avanço, entre aspas, né? Pra variar, então, mais uma série que o Nintendo perdeu. Foi pro PlayStation. É, é um assunto. Era de tirinho, não tinha história. Então, Mega Man X4, né? Saiu. Mega Man X4, né? Migrando a série do SNES para o PSX. Migrou para 1 de agosto de 1927 para Saturn e PlayStation. Saiu junto. Até mais, Nintendo, até mais. Isso. E para PC. O console preferido do nosso amigo Lanzoni em 98. Ó, esse aqui já começou diferente, né? Ele é o único jogo da franquia que não tem semelhanças com os jogos, com os outros X's. Por quê? Ele é semelhante mais ao Mega Man 8. Ele chama a atenção por causa disso, mas mesmo assim ele não deixa de ser um ótimo game da franquia Mega Man X. Mas claro que sim. Vocês querem que eu cite a história, Fuca? Você não quer citar a história dessa parte? O lance da história sim, é que tipo, os Mavericks estavam bem espalhados pelo mundo e tal. E aí foi criado um exército pra combater os Mavericks junto com os Maverick Hunters, que é a turma do Mega Man e do Zero, que é a Rapid Force. Ah, a força veloz. Isso, Rapid Force, tá? E aí acontece um lance lá numa cidade no céu. Isso. Que a cidade. É, uma cidade. É futuro, né, meu? Futuro. Não é né? Esse aí que. Tá, continua. Tá. E aí a cidade cai. É, na primeira fase não é essa? É, isso. Aí a cidade cai e morre um monte de gente. E aí eles começam a acusar a Rapid Force de ter feito isso. Tipo assim, tinha. Que a culpa foi dela. Eles assim. Olharam quem tava online no Orkut aquela hora e as primeiras fotinhas eram da Rapid Force. Bem por cima, Matias. Assim, bem por cima. Tá, não, aí assim, né? Aí então eles vão investigar e tal, aí tem o coronel e a Iris, que a Iris é a Kiko Zero. Peraí. Kiko Zero. Iris. And I don't wanna have to see me. Ela que é o Zero dava uns pega nela. Kiko Opa. Zero. O Zero dava uns pega nela. O Zero? Na Iris ele, e o coronel. Ele apertava no Zero dela. É, apertava a porquinha dela. Aí eles pegam e saem da Rapid Force, o coronel e a Iris, né? Esquema assim. E aí o General assume o esquema lá da Rapid Force e aí eles fundam um país, um esquema lá que é pra eles viverem lá sem incomodar ninguém. Só que aí eles são considerados Mavericks por fazerem isso também. E aí então a turma do Mega Man tem que combater essa Rapid Force. Tipo, é uma guerra entre exércitos, é um esquema assim. Isso. É isso aí, é isso aí. O nome do lugar que voa é Sky Lagoon. Isso aí. É, isso. A musiquinha tri famosinha da Sky Lagoon. Então daí o jogo tu joga ele com o X ou com o Zero, né? Ah, esse é o primeiro jogo que tu pode jogar ou com o X ou com o Zero. Isso. Tu escolhe no início, né? Isso. E aí tu segue as ações de cada personagem, né? Não, tipo, não tem uma influência no outro. Acho que é tipo Resident Evil, que é assim, né? Não. Um segue de um caminho, outro do outro, mas é o mesmo caminho. Não. Resident Evil não é bem feito isso. No Mega Man não é. Não, isso que eu ia citar depois, mas mesmo assim, sabe? Tipo, eles não se cruzam. É da mesma chapa Capcom, mas... É isso aí, Capitão Comando. E alguns fatos dos jogos, como eu disse antes, eles mudam de perspectiva conforme o personagem que tu escolheu. Ó, sim. Por exemplo, o X, né, ele luta contra o coronel, o colonel lá, louco. O Y. E tal, e depois ele tem que derrotar quatro Mavericks. E isso com o Zero não acontece. Isso com o Zero aparece uma cena de anime, ele matando esses caras aí, né. Isso, e aí ele tem que meio que lutar com a mulherzinha dele. Tipo, ele tem que lutar lá com ela e tal, mas ela é do bem e tal. Ele luta pra zoar. Tu falou em animes? Sim. Foi o primeiro Mega Man que chegou nos Estados Unidos com cenas de anime. Animações, é. Porque caprichado, X... caprichado. Tipo o Mega Man do SBT ou melhor? Não, é decente, né, meu? É. Tá. Não, anime, é assim, anime. Né? É mídia, PlayStation, CD. Opa. Posso colocar vídeos? Onde está a Nintendo 64? Onde está? Ah, é verdade. Desculpa interromper. Olha aqui, ó. Vou citar. Este é o segundo jogo a usar vídeos em cenas de intervalo, estilo anime. A versão japonesa e europeia pra Play e Saturno, uhum, do X3... foram as primeiras a fazer. Então, Europa e Japão ama animes. Popular cutscenes. Isso. Cutscenes. Mas as cenas não eram tão integradas à história que nem o X4, né, cara? Era mais ou menos aí. No X4 eram tri importantes. Todo mundo agradece. Eu fiz meu curso de empilhadeira. Adivinha quem apareceu no meu vídeo do curso de empilhadeira? O dublador do Dr. Will. Dirigir empilhadeira é muito importante para a segurança. Só tem nome. Eu não sei, mas eu sei quem faz a novela Pérola Negra do SBT. Oh, sim. Meu Deus. Exigo montagem Lanzoni Loves empilhadeira. Olha aqui, ó, alguns fãs, né, eles ficam furiosos e ficam lombrados porque a dublagem foi meio estranha em inglês. Claro. Dizem que X tinha uma voz de menininha. What if I become one of the Mavericks? Don't ask such silly question. I'm breaking contact now. Wait, Zero. I'm serious. Zero. If I become a Maverick, you have to take care of me. E Zero falava como se não estivesse respirando. OBS 2 pontos, ele é um robô. Tá certo? Na verdade eles respiram, porque no Mega Man eles ficam fazendo assim. Sim, eles são. Mas enfim, não reclamem disso, chapas. Não reclamem, é verdade. Estou falando, não respiro nada, não tenho pausa, por isso que eu falo sem respirar. Porque eu estou falando sem respirar, porque eu não paro, eu sou zero, zero, zero, zero, zero, aros. Ó, e esse é o primeiro jogo do Mega Man, o X4, que os personagens discutem com os chefes antes de jogar. E na versão japonesa até muda de vez em quando. Tá brincando que é o primeiro. Sim. Eles chegam, você estava aqui o tempo todo, não é mesmo? É verdade. Ó, vou falar as diferenças aqui desse turno e PlayStation, são só algumas adições, né? E efeitos extras, assim, tem lá segundinhos em batalhas, assim, com inimigos, umas coisas diferentes. E efeitos extras, assim, como sempre, o PlayStation mais com os polígonos mais trabalhados e o Saturno com mais animação e mais animações mais bem feitas. E a versão de PC é baseada totalmente na The Play, mas ele troca umas músicas, tipo, nas músicas do Sigma, em vez de ser uma, é outra. Olha só. Do nada. PC. É. E as versões japonesas têm música cantada, essas coisas, e como sempre, a americana é uma música instrumental. Sem falar que na versão japonesa, a fala dos chefões antes de cada luta varia, né? Mega Man, você estava aqui o tempo todo? E pode também ser Mega... O tempo todo você estava aqui, Mega Man. Ai, meu Deus do céu. Não, obrigado, mentira. Isso eu inventei agora. É, nessa época que... não existia os dual áudio, saca? É. Então, não, mas até hoje, assim, até hoje eu fico triste que os jogos não vêm dual áudio. Eu fico triste. Fuka... Eu quero jogar em japonês, porra. Fuka já paixão. Eu quero jogar então. Em japonês, já paixão, né, meu? É. Outra coisa aqui, né, os fãs, né, Fusca, discutem qual seria o cenário oficial, né? Porque ou com o Zero ou com o X? É que na verdade, tipo, não tem um certo e um errado. Porque, né? Os dois fazem a mesma coisa? Um fez uma. Os dois fazem. É um jogral? Foi um jogral? Cada um fazia de vez, uma vez? Os dois fazem praticamente a mesma coisa. Muda detalhes, assim, sabe? Com quem eles conversam, algum diálogo, um, dois chefes mudam, mas o grosso tá lá. Outras coisas interessantes do jogo é que o inimigo, o Split Mushroom, ele é o primeiro Maverick que não é baseado no animal, e sim num fungo. Num fungo, é verdade. E também outra coisa interessante é que na fase do gelo lá dá pra encontrar restos da parte da fase... congelados, né, claro. Da parte da fase do gelo do X3 e do X1, do tio pinguim do X1. É, o Chili Pinguim. Isso é massa. Sim. Na fase do Frost Walrus. Isso aqui, chapa Capcom... Sempre alegrando que, quando pode, quando alegrava, quer. Alegrava, tá mal a chapa quebra. Os ataques do Magma Dragon, um inimigo também, são nada mais, nada menos que Hadouken Shoryuken. E ele fala Hadouken Shoryuken. Que... Com referência a que jogo? Final Fight. Mentira, Street Fighter. Matheus vai jogar, vejo nos olhos do Matheus vontade de jogar Mega Man. Não vai rolar. Sem falar que ele usa um colar parecido com o da Akuma, hein? Chapa Capcom, obrigado. E as notas, né, do Mega Man X4, 8.25 da IGM, GameSpot deu 7 de 10, e os outros não importam. E os chapas imundos da Players deram quanto? Nem existia Forum Players aí. Dou 8. Temos o Mega Man Guns N' Roses. Melhor Mega Man do mundo pra mim, Mega Man X5. Oh. Chapa que ex me emprestou uma bela manhã de 2001. Te digo, o primeiro Mega Man que cheguei ao final. Não chegou a virar. Não cheguei a virar. Pois é difícil, eu fui. Cara. Eu fui. Fui trair e eu virei. É, sou good, I got you. É o primeiro Mega Man que eu joguei. Abson. E o primeiro que eu virei porque, era maravilhoso, era prensadinho. Mas aquela fase CD. Final lá, aquele buraco. Ah, é fodido pra caralho. Saiu 30 de novembro de 2000 no Japão para PlayStation 1 e para. Tempo depois, bastante do X4, né, cara? Isso. Saiu em 2000, bem melhorado comparado ao X4. O Mega Man do Guns N' Roses. Não saiu porque pra Saturno, Saturno, pô. Saturno já tinha morrido, só tinha o Dreamcast. Infelizmente não saiu para o Dreamcast. Eu ouvi falar bastante desse Mega Man. amigo gordo heavy metal, né, antes conhecido como gordo e por que não, ele citava muito. Tem um Mega Man com os caras do Guns. Isso também, eu sabia, joguei por causa disso na época. História eu vou resumir, que eu não gosto de entrar em detalhes. Não, mas... Alguns eventos depois de Mega Man X4, foi inventado um novo esquema planejado por Sigma para destruir os Maverick, que não tinha V8 Hunters. Via fraca, para. E o Sigma foi revivido para descobrir como usar o poder verdadeiro de Zero. Mas agora eu vou falar. Fala. 5 jogos, quem é que revive esse cara? O poder do mal reviver. Ele tem tipo um chip que nunca consegue destruir o chip dele. Tem um chip meio foda lá, saca? O Sigma. E aí ele sempre reconstrói ele, saca? Ele usa o poder verdadeiro do Zero para tentar destruir, que novidade, o X. E para também destruir os Maverick Hunters. Então, com isso, ele contrata Dynamo. E o Dynamo vai fazer com que a colônia espacial Eurásia colida com a Terra. É que eu achava muito a fuder que depois se enfrentavam... Ela cai, velho? Ó, é muito a foder as animações. O Dynamo é um Bounty Hunter. O Bounty Hunter. Boba Fett Feelings. E muito a foder que nesse jogo também ocorre um duelo entre o X e o Zero. Não sei se tu lembra, Fuca. Sim. Tu chega numa parte e tu tem que enfrentar o Zero. Sim, porque os na verdade é assim, ó. Porque o Mega Man fica com a irmã do Zero. Enfim, na real, eles se enfrentam porque o X, no caso, vai enfrentar o Sigma. E o Zero, como tá sendo dominado pelo Sigma, né? Que tá sendo utilizado os poderes dele, ele é feito uma lavagem cerebral. Mas isso somente se tu joga com o X. Quando tu joga com o Zero... É o contrário. Seria o contrário. Seria! Na ideia seria o contrário, mas na real não acontece isso. Então eles se enfrentam. Então a história é o X. Tem que jogar com o X pra fazer a história, não. Ok. Normalmente, assim... Tanto faz. Não existe muito o canônico, mas o jogar com o Mega Man... É o canônico. É o base, seria. Sabe? Tá. O lance é o Mega Man, né, meu? Tínhamos 8 chefes. Curiosidade ou não, na versão inglesa, era homenagem à banda Guns N' Roses. Grizzly Slash, Duff McWiley, Squid Adler, Easy Glow, Dark Dizzy, Discover, enfim, vários. E na versão japonesa, não sei porquê... Mudaram os nomes. Na verdade, mudaram no americano, né? Aí que tá. Foi o Japaixão que mudou. Veja só. Será que eles estavam fazendo uma turnê por lá? Ah, vamos mudar o nome. Vamos fazer o clássico da Capcom, Gouki Akuma Feelings. Olha só, eu não sabia disso. As fases que eu achava mais a fuder. Eu lembro do Planetário, que era do Dark Dizzy. Adorava, gráficos lindos e maravilhosos, Six confirme, Fuca confirme. E a da Selva, que tinha o Axel. Tinha o Axel, né? Axel the Red, o chefe é um dos mais difíceis. Eu não lembro, mas eles pareciam com os caras do Gun? Não tinha nada a ver, era só. Mas o golpe do Axel era. Filma as serpentinas. E não é só o X4 que tem conexões com outros jogos da franquia. Por exemplo, temos ligação com o Mega Man 1. O chefe do Zero Virus 1 é o Shadow Devil, que é uma variação preta do Yellow Devil, primeiramente visto na primeira fase do Dr. Willy. Curso de pilhadeira! Sério? Isto. Tipo, ele é bem parecido com o Elec-Man, tá ligado? Ele tem o poder, o Tri-Thunder. Temos outros do Mega Man 2. Na fase do Metrex, tem um chefe que age igualzinho ao Mecha Dragon da primeira fase do Dr. Willy. E no caso, a fase 0 Virus Stage 1 é de fato uma réplica da fase do Quick Man. Há também uma imagem distorcida do emblema do Dr. Willy do fundo das batalhas contra o Shadow Devil e do Maverick Zero. Sabe o que eu acho que é isso? Não é homenagem. Falta de criatividade. Outro ponto de vista. Eu não discordo, não discordo. Não sei, hein? Será que eu vou confundir? Mundo, cara. O mesmo mundo é tipo nós. No lá, futuro, né, meu? Aí tem o Julizinho. Ali tem a Torre de Pisa. Assim, foi o palco de uma outra batalha, velho. É, eu... Tu diz que não é criatividade? Bom, o tema da abertura remixado do X5 é do Mega Man 3. Porra. Do Mega Man X1 tem o Rang da Banda. Parei de ouvir aqui. Lembra do Rang da Banda? Que era um dos chefes do Zero. Virus 2 está também no jogo. Na fase do Duck McQuarrie, nós temos a versão remasterizada da música do Bubble Crap. Give me mine. No Mega Man X4, no final do Zero, ele faz algumas referências a um velho homem com quem ele sonhava. Ui, Dr. William, e carteira! É, não. E outros jogos da série clássica também tem o Darkhold, que lembra muitas técnicas congela tempo recebidas e outros chefes mais antigos, Flashman, Brightman, Centaur. Lanzoni é zero, não respira. O importante, e o final do jogo? É, é canônico, tem, a história. Tem duas coisas, o final muda, por exemplo, o final do jogo. Se tu derrotou, se o X ou o Zero, o X, derrotou o Sigma, e também se tu conseguiu evitar a tempo o impacto da Eurásia. Tu pode evitar, se tu enfrenta os chefes em tanto tempo, tu pode evitar esse... Sim, tem um tempo, mas é fudido, sabe? O interessante do X5 é que o nosso chapa Keiji, o chapa Inafune... Queijo Inafune. Ele tinha previsto que o X5 ia ser o último jogo. Da série X. É, tá. tem essa história que eu li agora, ó. X5 é o último jogo e a Capcom abriu a bundinha, né? Então no final do X5, segundo o Chapa, o fim era. Era ali, era, tá? Era drama. E aí, por quê? Porque como o X tem que lutar com o Zero, que o Zero tá possuído, o X detona o Zero fica tudo em pedaços, sabe? E aí ele meio que dá a ideia que ele morre. Tipo assim, ele fica muito fudido, tá? Não aparece ele falecido. Mas não, mas ele aparece só, tipo... Detonadaço. Aparece a cabeça dele, o tronco e um braço. O resto tudo despedaçado. Tu lembra que no final, quando ele tá destruído, aparece um holograma do Dr. Light e ele diz assim... Ainda não. Só mais alguns momentos X deve viver. É verdade. É a única denúncia para a continuação. Ou não. É. Mas é, ou não, né? Ou não, ou não, né? Não era pra sair, né? Não era pra sair. Mas... Sim, pode meter. Mas então... A chapa Capcom, Mega Man Prince Money. Se fosse Prince Money, tinha saído pra Nintendo. Começou a produção do X6 sem o chapa Keiji saber. Sem saber? Como assim? Ele não sabia. É verdade, ele foi o primeiro que não foi dirigido pelo Keijo Inafune. Ele não sabia, porque ele já tinha começado a planejar o Mega Man Zero, sabe? Game Boy Advance. Isso, que é o Game Boy Advance. E aí ele descobriu. E aí ele falou, puta que pariu, vou ter que mudar um pouco a história. Tá. Adaptar, vou, né, ter que adaptar, zero. Tá bom, Capcom, mas é o último, tá? Mas não, já que vocês começaram, vocês façam, tá? E o que vocês fizeram, eu vou adaptar para a saga Zero que eu já estou fazendo. Olha, chapa Capcom disse, tá bom. Então, Julie, saiu o X6. Seu para PlayStation. Eu tive o japonês. Dia 29 de novembro de 2001, né? E 4 de dezembro... Nos Estados Unidos, 2001. Esse não saiu pra Saturno, né? Não, só pra PlayStation. Saturno já, falecido, meu amigo. 2001 já... Falecido. PlayStation 2 em 2001, né, meu? Ah, é verdade. Olha ali. Que inclusive depois foi feito um port pro PlayStation 2, o X6, se eu não me engano. Capcom Collections. Ah, não, tem o Mega Man X Collection também. Então, olha aí, ó. Já começa, né, com... Não sendo dirigido pelo Keiji Inafune. E tem uma crença... Né? Que a abertura, como o Fuka falou, contradiz o Mega Man X. Deixa eu ver se é interessante. Por quê? Eu também quero saber porque eu não jogo e quero fechar a história. É que assim, ó, o Mega Man Zero, que se passa 200 anos depois da série X, mostra o Zero acordando após ser selado. Sim, ele está selado. Né? Sim, ele está adormecido. Detalhe, só que ele está... Que devia seguir a partir disso aí, do 5, né? Porque na verdade o 5 ele é destruído. Exatamente, tá? Então. E daí colocam ele pra adormecer. Quando ele começa no Zero, no Mega Man Zero, ele está inteiro. E no final do X5 ele está ainda destruído. É, tá. Essa é então, a. E o que que liga? Por que o X6 está. No aí meio? Que tá, eles tá. Adaptaram o Zero pra isso, né? Que por causa da abertura dá pra perceber que o X6 existe e tal, porque ele é selado no final do X6. Seguindo a história do X5, esse jogo tu começa só com o Mega Man. Zero está desaparecido. Desapareceu, porque ele... Pô, tá... Cara, deixa não. Ele em pedaços, não, não, desapareceu esse sim, pedaço. Sim, porque ele tá lá e depois ele some. E aí então começa a história com o Gate. O Gate é um personagem. O Gate. O Gate, o Dr. Gate. Isso. O Dr. Portão. O Reploid. Que ele vai... Portão. Que ele vai lá nos destroços da... Eurásia, que caiu na Terra. Sim. Tá, ele vai lá. E aí ele fica do mal, sabe? Mal. Ele vai lá nos destroços. Tá tudo quebrado, eu vou ficar do mal. Sim, é tipo então. Quando tu tá com um monte de lâmpada na mão, aí cai, quebra metade, as duas sim. Inteiras, tu pega e quebra tudo. Porque assim, isso é que nem o Frajola, quando vê os videogames quebrados, fica mais mal. Tomar no cu essa merda. Então assim, saca? Tipo, ele vai lá nos destroços da Eurásia. Porque assim, quando caiu a Eurásia, que é uma colônia gigante, Tipo, poluiu a Terra, assim, causou uma catástrofe ambiental. E aí os Urploides estão morando embaixo da Terra, porque o ar está impossível. Cara, por um momento eu pensei que tu ia falar que eles estavam limpando a Terra. O Wally. Mas não rolou, então. Calma! Terra! Nada, calma. Debaixo da Terra, desterrados Chrono Trigger. Então, como aconteceu essa catástrofe aí e todo mundo, os Urploides foram se esconder da superfície, então não tinha mais Mavericks pra caçar, então os Maverick Hunters, a turminha do Mega Man, foi ajudar a limpar a superfície. Ah, tá, palmas. Né? Wally. Mega Man e o ambiente. É, isso aí. Wally é Mega Man X200. E foi aí então que o Gate achou, foi até os destroços da colônia lá, da Eurásia, e aí ele ficou do mal, saca? É, então assim, aí depois começa a aparecer os Maverick Hunters, aí tem os carinha que tu vai lutando e tal, né? Aí depois tu descobre que o Gate é o cara do mal, que aí ele tem um negócio dos Nightmares, que é tipo uma variação de um vírus bizarro lá, porque o momento que tu tá na história, tu acha o Zero. Vivo? Inteiro, assim, sabe? Uou. Só que o Zero tá do mal e sai batendo em ti. Tu imagina, né? Outra vez do mal. Outra vez do mal. Só que tu já percebe que não é o mesmo Zero, porque ele é lilás. Isso, e o cara muda a cor da armadura, ele vira purpurina. É, ele é chamado de Nightmare Zero, porque ele é... Foi The Nightmare. Não, ele... Esse vírus, eles chamam de fenômeno Nightmare, assim, tipo, eles são tipo partículas de DNA com vida própria. Uma ideia simples assim, que aí eles... De onde veio isso, Eurásia? Sim, foi desse... A sujeira, aí, sabe? Da sujeira. Da sujeira, é. Tá, e aí então tu vai lutar com esse Nightmare Zero, que é uma cópia do mal. Cópia do mal. É uma cópia, do mal. Cópia do bem de alguém. É. Só cópia do mal. Não, e aí... Xerox. E aí quando tu derrota o Nightmare Zero, aparece o Zero de verdade. Aí tu diz onde você estava, Zero. O Zero disse, eu tava todo fudido e tava descansando. Tava na praia. Tava fudidaço, mas agora tu bem. E tava de boa. E vamos pro Bacais. Vamos pro pau agora, vamos pro pau. E aí derrotam o Gate e aí descobrem lá, depois que tinha o Sigma por trás disso. Claro, chapa Sigma, chapa imundo, né? Ó, vou citar aqui curiosidades do jogo. Sempre interessante, esse Mega Man sempre tem várias curiosidades. Ó, sim. Porque o jogo é conhecido por causa da tradução preguiçosa, estavam lombrado quando estavam traduzindo. Então tem vários erros de pronúncia. Erros de continuidade e fatos não explicados. Tipo o Fuca, que não explicou porque as coisas aconteceram. O cara ficou do mal. É, isso aí, não tá explicado. É o vírus Gate. E olha a loucura: a versão ocidental dos Estados Unidos manteve a dublagem original japonesa. É verdade, eles falam. Olha, é que eles falam um pouco, eles falam. Eu acho que deixaram por preguiça, então. Preguiça de dublar. Os caras, em vez de elogiar isso, né? Chapa Fuca, elogiaria. Eu fico contente. Eles citaram como horrivelmente apressado e incompleto. Assim, ó, o jogo é o que? Japonês? Bom, japonês. É isso aí. E também, por causa disso e do alto nível de dificuldade do jogo, foi considerado difícil. Extremamente difícil, como o Lanzoni citou. Difícil. Aí que tá, a jogabilidade porca. Porca não de ruim, porca de difícil, caralho. Porque, na verdade, a jogabilidade é sempre a mesma, né? E pra frente tem que dar tiro. O jogo de tiro. Chegar de um ponto ao outro, certo? Sim. E dessa vez dificultaram para a cacete, é a verdade, né? Isso aí. É, sim, porque as fases... Falaram que a fase da neve é fodida. É. Nervos de aço. Clássico, nervos... assim, ó. Fases desabando também. Fases com elementos H2O. Água, neve, é sempre fodido. É isso aí. Clássico, né? Água solvente universal. Sim. Vou citar aqui, ó. E aí, ele é considerado um dos mais fracos da série X, mas por outros é considerado o melhor. Quem conseguiu baixar, considera o melhor. Sempre tem os caras que acham o melhor, né? É. Não é que nem nosso... Seres Carface! É, amado underrated, né, meu? Ah, essa crítica, eu vou dizer, hein, são uns pés no saco esses caras aí. Ah, porra, se o jogo gostou, deu. O jogo tem o Cage no fundo no meio, depois de algum tempo, ele entrou pra ver o projeto. Não, ele viu como é que tava a história e tal, pra poder linkar com o Mega Man Zero, mas... Ele liberou. Ele não é diretor nada, saca? É, ele largou no 6, né? 7, 8 também. Não, ele largou no 5. Ah, sim, aí ele considerou o 6, porque foi feito logo em seguida. Ah, não, sim. E depois ele disse, X acabou. Quem quiser jogar, problema. Quem quiser jogar o 7 e o 8, problema não é meu. E também, por causa dessa jogabilidade porca, a Lanzonetti citou, tu pode ficar preso na fase devido ao falso design podre. Tipo, what? Se tu cair num lugar, assim, tu não tem mais como voltar, deu? Mas não que tu morre. Cara, isso não tu tem que se matar, velho. Saca? É, por causa que o design é porco. Se tu não tem certo item pra chegar a tal lugar, tu cai lá, tu não tem que fazer. Na versão japonesa também? Não, as duas, né, que são basicamente iguais. Mas, né, a tela de continue leva onde o jogador morreu. Isso já é melhor. Sim, né? Pelo menos isso. Sim. Se o cara fica lá trancado, e aí tem que resetar o videogame? Tem que dar exit, voltar pra tela de stage like e perde uma vida. Esse eu achei interessante também que eu li que esse jogo tem tipo uma armadura meia ninja. Que tu fica com uma katana em vez de ficar com um X-Buster e tu pula na parede legal, e os teus tirinhos. Legal, legal. Teus tirinhos é tipo umas estrelas ninja. E o X6 também. Preserva os nomes em japonês dos inimigos, né? Por causa da preguiça violenta. Assim, ó. É. Se tem uma das coisas que eu mais odeio em versão americana é mudar nome. Capcom faz isso sempre. Sempre, é. Saca? Vai se fuder. Mas pior que mudar nome é trocar entre si, né? Ah, sim. A clássica do Street Fighter, o Vega, né? E é um dos poucos da série X, né? Que trouxe uma canção de abertura para a versão em inglês. Oh, olha ali. Agora sim. Não é e só sem Final falar Fantasy. Que Zero, né, não é tão preguiçoso assim, porque o Zero tem novos sons e animações e tal e tal. E a Z-Saber funciona diferente, o pelo duplo também, é essas coisas aí. O layout do 5 e meter umas fases diferentes. Meter mais sprite, deu, saca. Mas, então, e recebeu notinhas fraquinhas, né, amigo? EGM 3.5 de 10. Sim! Game Informer 6.5 de 10. GameSpot 7 de 10. GameZone 8.5 de 10. Como é que um site dá 8,5 e outro da PIN? IGN 8.10. Eu não acredito em notas, então. Gran Turismo 5 fez o mesmo. Mas sim, então, só um site deu 3,5, mas vai lamber. Chão, eu não acredito em notas, vai. Em notas. O mais importante disso tudo é que o X6 encerra a saga X. Tá? É verdade. De verdade. É tipo aquela sobremesa. O cara comeu assim, ah, mas tem sagu. Por quê? Tá bom. Por quê? Tá bom. Vocês lembram lá no início do cast, quando a gente falou que tinha o vírus, que deixava os caras malucos, que deixava as pessoas Maverick? Sim. Os Pods Mavericks. Então, é descoberto que o Zero é o portador desse vírus, saca? Quê? O que você disse? É. Sim, porque o Zero, ele foi feito pelo Dr. Willy, né? Como vocês já sabem, como já foi citado nesse cast. Dr. Willy! Assim como o Lanzoni comentou que no X5 ele já viu vultos, lembranças dele que ele via vultos do Willy, né? Então assim, ó, no Mega Man 8, que o Mega Man 8, que foi lançado em 96, 97, né? Que tu comentou do Mega isso, Man 8. Sim. É, isso aí. É, nesse Mega Man, o Dr. Willy usa uma tal de Evil Energy para fazer os seus robôs do mal, os robôs rivais do Mega Man nesse jogo. E, inclusive, ele usa essa mesma Evil Energy para fazer o Zero, sabe? Que é a criação suprema do Dr. Willy em contraste com o X do Dr. Light, né? Então, ele liga o Zero, só que o Zero fica trilocão, ele fica muito violento, e aí o Dr. Willy desliga ele. Deixa lá numa cápsula. Eu tô imaginando. Loucão. Sabe? Ele escreveu atrás. Louco é pouco. Loucão. Tem um botão de ligar, assim, vamos ligar. Ele é um robô, né, cara? Sim, cara. Então, na época do X, ele acorda sozinho, não tenho detalhes, acho que ele acorda sozinho, se eu não me engano. E aí, então, tá lá o Sigma, que o Sigma era o Maverick Hunter, né, que o Dr. Kain fez ele. E aí eles tão matando todo mundo, e aí eles vão lá e o Zero é o Maverick também, que ele tá do mal, saca? Lá no antes do X1, isso. E aí, quando eles estão lutando, o Zero dá um pau no Sigma. Aí veio uma mensagem, tipo, na cabeça do Zero, que é pra decapitar o Sigma, assim, saca? Ah! Ô, louco! É violento, violento. E aí o Zero meio que se contém, ele não faz isso aí. E ele diz, essa guerra vai durar 1000 anos. O quê? 1000 anos? E aí o Sigma vê que ele hesita em matá-la e o Sigma dá um pau. É que assim, brilha um W na cabeça do Zero, um esquema assim, sabe? Caraca! Opa! E aí o Sigma pega e dá um soco nesse W, que meio que destrói um comando que o Dr. Willy tinha deixado, saca? Olha só! E aí é neste ato que dizem que o Sigma pegou o vírus do Zero, sabe? Só que quando o vírus do Zero ficou no Sigma, ele não dominou o Sigma, ele se fundiu com o Sigma, sabe? E aí virou o Sigma vírus. Por isso que o Sigma nunca é destruído, porque esse vírus fica lá no chip e tal, que é tem foda. E por isso que, e por isso que ele sempre é reconstruído, né? Tá. Sim. E aí então no final do tipo X6. Tipo o Smith. Aí no final do X6, então o Zero se oferece pra ser desligado, porque cientistas vão procurar uma cura para o vírus dele. Sabe? Olha só que bonito. Então o Zero. Zero é lacrado. E aí o que acontece? Aí temos uma ligação direta com o Mega Man Zero, porque nesse período que ele tá fechado, que tá lacrado Zero, cientistas começam a pesquisar pra curar o vírus do Zero, tá? E nisso, uma antepassada da Doutora Ciel, personagem principal no Mega Man Zero, veja, é uma, a bisavó dela, uma coisa assim, descobre a cura para o vírus do Zero, que é a criação do Mother Elf, importantíssimo para a história do Mega Man Zero, quem jogou sabe. Importantíssimo. Que é esse Mother Elf que cura o vírus do Zero. E aí depois, essa mesma doutora usa a base do Mother Elf e cria o Cyber Elves, que aí acaba com o vírus dos Mavericks em todo mundo. E aí extingue isso, saca? Plantão médico, um beijo. E aí depois tem a história do Zero, que aí vem um cara, enfim, isso aí é para outro cast. Para outro cast. Sim, mas então, fechou no 6. Fechou no 6. Por isso que eu tô dizendo, quem jogou o X7 e o X8, sentou muito. É, sem perder o teu tempo. Tá dando só dinheiro pra Capcom. Tá, mas então, calma. Sim. Fechou no 6. Fechou no 6. E por que tem o 7 e por que tem o 8? Não é só por causa do dinheiro? É só por causa do dinheiro. Ah, bom. Capcom prints money. Isso aí. Colocar o. Sabe o que é bom. Não vou nem comentar que me deixa bravo essas coisas. Keiji Inafune cuspia para essa equipe aí, não tava nem aí. Ah, ele largou de largou mão. Largou de mão, ele foi fazer o Zero, sabe? Fazer o Zero. Foi fazer a saga Zero. E ouvi, ele saiu agora por quê? Porque vão fazer Zeros depois da. Não. O Zero que ele quis fazer 4 jogos, foram os 4 jogos e deu. E deu, sabe? Então a história acabou no 6. Acabou no 6. Mas o cast não acabou. Só sim. Que temos dinheiro. E ele vai chamar a nossa querida convidada, Gegé, para opinar sobre a série X, que ela é muito fã. Diga o. Vem pra cá. Vou falar agora do Mega Man X7. O pior. Não, o X8 é pior ainda. Uma merda. Mega Man X7. Oh, sim. Ele saiu para Play 2 em 2003. Sim. Isso aí para PC. É o Mega Man, o primeiro que não é pelo Keiji Inafune mesmo, né? Oficialmente, que nem olhou, nem fez porra nenhuma. E é o primeiro a apresentar visão em 3D. Que é isso? Mega Man em 3D? Porra de um caralho! É, aquele 3D feito. Não, mas... Ele foi o primeiro... Gente, ele foi o primeiro em 3D mesmo, porque já tinha o do 64 antes. É, tinha aquele Mega Man, tipo, Mega Man Legends. Ah. Mas da franquia... Da franquia X. Ah, bom. E a X. Tá. Tá, mas aquele do 64 eu finjo que não existe. Vou fazer a pequena sinopse. Depois de tantos conflitos contra os Mavericks, né, o X decidiu tomar uma decisão, ele se retirou do grupo e começou a trabalhar ao lado de Cygnus e Alia em busca de soluções mais pacíficas. Boiola! E com isso, e com essa aposentadoria, deixou os Maverick Hunters enfraquecidos. Oh, sim. Agora, o sindicato Red Alert, curte um beijo. Red Ribbon, Red Ribbon. Que é o grupo dos Reploids, né? É similar à Replay Force. Ela consiste em um grupo de vigilantes. Que eles tinham o objetivo de perseguir os Mavericks, assim como Maverick Hunters. Mas eles também têm um dos membros, que é o Axel. Oh. Ouvi falar Mega Man X. Esse é novo, né? Entrou no 7. Sim. Entrou no 7. Ele decidiu que a agressividade estava muito enorme. E ele disse assim, vou largar essa merda. Então, o líder deles, o Vermelhinho, o Red, não aceitou a ideia. E vou trazer esse filho da puta de volta. Enfim, é essa... Só que quando o Axel ele vai encontrar a base dos Maverick Hunters, ele esbarra com quem? Nosso amigo Zero. Como assim? Calma. Já vou explicar. Red ficou sabendo isso. Ah, então eu vou declarar uma guerra. O que eu vou fazer? Agora eu vou libertar todos os Maverick V8 e vou quebrar tudo. E o clichêzão clássico, quem volta? Sigma. Tava lá, né, aí sei lá, e a Capcom me chamou de novo, digo, vamos pro pau, né? É, né, tá meio, sei lá, né, tava aí. Sim, eu sei mais ou menos um pouco sobre a chegada do Axel no jogo, né, e tal. Ele Sim. meio que se juntou, ele é mais ou menos parecido com o X, assim, não gosta muito de guerra e tal, então ele saiu do grupo dele lá, o grupo original dele, se juntou com o X lá e... começaram o grupinho deles, lá, os amigos, os super amigos. Super amigos. Ai, ai, ai. Enfim, nesse jogo nós temos uma inovação clássica de X-Men vs Street Fighter, no jogo que tu pode trocar de personagem durante as fases. Mas quando um morre, né, infelizmente o outro morre, tu tem que começar tudo de novo. Né? Não tem checkpoint. Meu amigo morreu, vou me matar. Temos apenas dois chefes do estilo plataforma, Windcrawler e Soldier Stone Kong. Não possui a Ultimate Armor, que isso? Soco na cara. Quem sou? E não tem a versão negra da armadura do Zero. Mas a Ultimate Armor ficou danificada no X6, faz sentido. Isso é verdade, mas pra mim poderia ter ressurgido. Não faz sentido esse jogo. É, volta aí que zero tá. E não volta no 2. E volta o Sigma. Mas aí que tá, o erro de tudo tá no X6. O X6 não deveria nem existir. Não, Gegé, não fala isso, Gegé. Eu sei que tem muita gente que gosta do X6, que ele é o mais difícil da série, lá lá lá, mimimi momomó, mas eu não gosto, pra mim nem deveria existir, o Inafune nem sabia que estavam criando ele. Tem uma crítica aqui, vou resumir. Mais uma da série. Vai lá, Lombardi. O X7 tem um ponto muito fraco, que os fãs dizem que é introduzido o terceiro personagem. Oh. O passado é um mistério. Oh. Tem a ver com... A única coisa que tem, assim, citações é a ver com o passado do Zero, só que estraga tudo, deixa confuso. Tem uma transição infeliz. A infeliz transição com ambientes tridimensionais. Não gostaram mesmo. E tem uma inútil... Glide Armor, que não serve pra nada. Como assim? É inútil. É uma porcaria. Esse jogo não cheguei a jogar muito. É um cocô. Como que cria uma armadura que não serve pra nada? Pois é. Boa pergunta. Uma armadura que não tem, digamos assim, habilidades novas. E, Six, por favor. Ok, fizeram esse jogo pra vender, né? Sim. Sim. A pergunta é, venderam ou não venderam? Não. É, como assim? Capcom mandou os estagiários fazerem esse jogo, só não tem explicação. Puta, velho. Vou contar como é que foi. Olha só, vou contar. Tá lá o pessoal tomando bira lá, babá, manda vir aí mais umas batatas fritas aí. Aí chegou o Cage, né? Aí chegou, alô, Cage? E aí, meu, quando tu vai passar lá, nós estamos fazendo o teu jogo. O quê? O que eles estão fazendo? Ah, estão fazendo teu jogo. O que você disse? Estão fazendo seu jogo. Mas qual? Mega Man? Ah, é, sei lá, 7, eu acho. X7. Tem uma piadinha que o X7, até o nome denuncia nota, né? Tirou notas tudo abaixo de 7. Eu mesmo. EGM 5.33, Famitsu 28 de 40, Game Informer 7 de 10. 28 de 40? 28 de 40. Famitsu, meu, tu imagina, game, saca? GameSpot 6.5 de 10, GameSpy 2 estrelinhas de 5, IGN 6.7 de 10 e acabou. Achei as vendas. 100 mil cópias. O quê? 100 mil cópias? 100 mil cópias. Vamos então ao X8. Não... Capcom então disse, tá, estagiários, não ficou tão legal, vamos dar mais uma chance. Não, é que vocês. É assim, ó, é que os estagiários eram filhos dos amigos dos filho de Clóvis Tramontina. Isso. Dois anos se passaram, ó, e a Capcom e os estagiários estavam brigando e os fãs dizendo, chega, que cocô desse 3D no Mega Man X7, o que aconteceu? Continua em 3D, só que a jogabilidade é plataforma de novo. Quem é esse? Será que vai dar certo? Mega Man X8. Saiu início de 2005 para PlayStation 2 e para PC. O que eu vou falar desse jogo? Ele consegue... Olha, ele tem uma música de abertura muito bacana. E? Assim, o X8 é a mesma coisa do X7, eu só acompanhei amigos meus jogando. E ele ficou... Comparando ele com o X7, ele tá muito melhor do que o X7. Mas não podia ser pior, né, Gegé? Tá muito melhor que o X7. A dificuldade dele também foi muito aumentada. E uma coisa que eu gostei, pelo menos, é que o Sigma não é o vilão da vez. O pessoal pensa, ah, não, lá vem de novo o Sigma, não sei o que, vamos ver o que te deu. Mas no final você acaba nem enfrentando o Sigma. E é o Vibe? É o Bison. É, mas o Sigma tá e não tá, né, Gegé? Ele tá meio... É que ele tá meio detonado dessa vez, parece. É, não, assim, o corpo físico dele não existe mais. A única coisa que sobrou do Sigma mesmo, desde o X6... É o chip, né? O chip de controle, só. E o chip dele não tem como ser, assim, como fala... É neutralizado mesmo, porque o vírus Sigma corrompeu tanto o chip dele que ele não tem mais como ser neutralizado. E como ele sempre cai em mãos erradas, né, o pessoal sempre acaba usando o chip dele pro mal, então... A historinha agora com o nosso amigo Axel Rose aqui, né? Detonando no front. Detonando no front. São convocados, a... vou ler, sabe aqueles negócios? Prévias. Ah, sim. A prévia do jornal. Temos o elevador, o Jacob. Elevador Jacob, para investigar o único reploid estilo caranguejo. Só que adivinha quem volta? Vile. Ah, é, o Vavá. O Vavá. É, o Vavá. Foi revivido do Mega Man X3. Essa versão japonesa é Vavá, né? É Vavá mesmo, Jujé, no Japão. É, Vavá. Vavá Turturismo. O Vile sequestrou o líder do projeto Jacob Crepúsculo. Por razões desconhecidas e isso se tornou uma missão para os Maverick Hunters resgatar a Lumine Jacob. Isso é tudo que eu tenho para dizer. E que o Sigma revive de novo com o chip. Esse Maverick aí vira lobo. Ele é o Sonic. Vou fazer umas citações nas habilidades dos personagens. Oh, o Axel agora pode guardar o DNA, né? Yeah. No caso, pra tirar depois. Sim, uma serpentina. Ele, inclusive, ele faz uma ponta pro programa do Ratinho do teste de DNA. Ai, Jesus. É super fraca. Eu não aguento mais. Bateu, saí da sala. O Mega Man, o Axel, ele usa escudo. Usa escudinho, o escudo do dragão mais forte, que é destruído pelo Sigma. Ah, esse escudo... E muito gay! E o Zero tem uma personalidade convencida do jogo. Eu sou foda. Ah, eu sou Deus. Ai, gente, o negócio é o seguinte, eu uso meus Z-Saber, eu mato todo mundo e tenho leques. Leques... E eu mato todo mundo com a minha espada gigante, a Sigma Blade. Ah, eu não sei, eu não sei nada dessa merda desse jogo aí. Já fala o final do jogo pra nós, o que acontece no final. Spoiler, é assim, spoiler, tome no cu. No final do jogo? É assim, gente, no final, a turminha do barulho do X acaba descobrindo que quem tava por trás de tudo, na verdade, era a própria Lumine. Ela armou lá o golpe do baú e... Da felicidade! Ela que tava usando o chip do Sigma pra, como fala, pra corromper os reploids. Ela era que tava por trás de tudo, no fim das contas. E aí o X, o Zero e o Axel destroem ela, só que, na verdade é ele, né, desculpa. É que ela tem uma aparência de menina, eu sempre chamo ela de ela. Ai, ai, é ai, ai, eu disse Clodovil Feelings Crepúsculo. É, indeciso. Confuso. Então, curioso, Orkut. O Lumine. Então, o Lumine acaba morrendo. Só que antes dele morrer, ele meio que joga... Tipo, ele se despedaça todo. Só que uma parte dele vai direto, assim, direto e reto na testa do Axel. Aí acaba quebrando aquela proteçãozinha que ele tem. E fica dentro da cabeça dele, essa pecinha do Lumine. Aí o X leva ele embora e tal, carregando ele. E o Zero, tipo, dependendo de com quem você terminar o jogo, aí mostra os pensamentos de cada um sobre tudo o que aconteceu. Meu Deus. Na verdade. E aí fica aquele mistério do que aconteceu com o Axel, porque como a Lumine estava corrompida e aquele pedaço foi direto na testa do Axel, aí fica o mistério do que aconteceu com ele. Mas como o jogo fez tanto sucesso, ninguém tá se importando. Que vocês querem ver a vendagem e as notas? It's a critical fail in Japan. 35 mil unidades vendidas. Meu Deus. Notas um pouquinho melhores. Famitsu 30, EGM 6.7, Game Informer 8.3, GameSpot 6.3 e IGN 7.3. Ó, IGN, bonzinho aí. Melhorou um pouquinho. E aí então? Aí então a Saga X... Infelizmente destruída pelos estagiários, aí o finalzinho dela. Não tem previsão do X9, né, Matheus? Graças a Deus. Cá entre nós. Mega Man, assim, depois do, sei lá, de duas, três continuações, não tem mais história também. É só encher linguiça. É verdade. Tanto na série clássica como na X é a mesma coisa. Depois de duas, três continuações, eles só inventam alguma coisinha básica e aí você vai lá, mata outro chefe. Descobre que é o Sigma por trás de tudo e pronto, acabou o jogo. Por isso que a Saga Zero é a melhor do mundo. Tem 4 jogos, os vilões mudam em todos os jogos e tudo interligado e acaba, fim. A série X ela é boa, ela tem muito potencial, só que ela foi muito mal aproveitada. Ela tem, como fala, tem poucas ligações entre si. As únicas ligações são as mais notáveis, tipo, ah, Maverick Hunter, Sigma, Passado do Zero, só isso. Eles podem até fazer o X9 com base nesse cliffhanger que acabou no X8, que é esse negócio na testa do Zero, que era do Lumine. Ele tá todo infectado. Aí você fica, pô, será que o Axel... vai ficar infectado também e tal. O que será que vai acontecer? E acaba aí, ninguém sabe o que acontece. Eles podem até fazer um X9 com base nisso. O Axel vira o Sigma, pronto. Aí tem um corpo novo agora. Até porque lá na série ZX, se não me engano, tem uma referência ao Axel. É o modelo A que eles chamam. O design dele lembra o Axel. E o modelo A, você pensa, tipo, modelo A, o nome dele é só isso. Então o A pode ser de Axel, sei lá. Então, amigos do cast, chapas, finalizamos a saga X, né? Eu posso me enviar mais fraca do dia por SMS? Claro, por favor. Terminamos a saga X, a que mais me deu fome. Mas Matheus, fora a linha principal, nós temos alguns jogos meio por fora da saga X, né, Matheus? Pois é, além do remake, né, do PSP. Temos o remake, né, remake bacana. Tá, é Mega Man X, esse aí vale contar na história, né. Mega Man Extreme, Mega Man... Temos Mega Man Extreme, Extreme 2 e o Command Mission, é isso? Eu não lembro o nome do outro. É isso, eu acho que é isso. Tem Command Mission, isso aí. Que é um RPG. Isso. Então, o Extreme aí, o pessoal me ajude, o José me ajude, ele foi feito pra ter um Mega Man X no Game Boy também. Game Boy Color. Game Boy Color, isso. E aí ele meio que tem a ver um pouquinho com a história e tal, mas totalmente dispensável, né? Totalmente dispensável. A mesma coisa com o X2. Ele meio que apresenta uma versão alternativa da história da linha X, né? É, então, nada acrescentar. Nada muito. Canônico, então. Não, é só... Só pra ter um pra Game Boy. Essa é a ideia. Então, amigos, este foi o cast Mega Man X, que em estagiário, acabaram com estagiários, filhos de donos de amigo, de dono do dono da capa. Da Fujitsu e da Bandai. Canônico só até o 6, entre aspas, que era pra ser até o 5. Em breve nos veremos num próximo episódio com Mega Man Zero. Ou não. Ou não. Vou levá-los para outra dimensão. Então eu acho que vou levá-los para uma outra dimensão. Para que nem mesmo Atena os ressuscite. O que foi que você disse? Que nem mesmo o quê? Né, vou mandar pro planeta do senhor Caio. Não, é assim, ó. Você fala tudo isso, aí o cara fala: o quê? Você vai me mandar pra outra dimensão? Mas como assim? Aí você vai explicar tudo, tintim por tintim. Tem pra ficar entendido. Cada átomo possui um parte ao redor, que são os quarks. Os quarks denominam outra dimensão, dividido por 18, faz você transportar. Se fosse mais simples, era só levar lá pro senhor Caio. Pois o Saga fala: Fênix! Aparece o Kiss assim com as linhas da guitarra. Olha, rock and roll! Ah, meu Deus! Tá. Ai, gente.